Jardim para interceptar a chegada bomba de ouro e altímetro 909 chame para descida. Rádio 401 no Campinas, pronto, cópia. 963, pronto, cópia. 963, Caleão, 3000, termo número 57. Curva direita, Alessandro, voo 1, no Leda, ótimo. Transponder 5143, controle Salvador 208. 1.500 pés, no altímetro 0019. Apenas para informação, há um traço do helicóptero batendo 500 pés de óleo, agora na sua posição de 11 horas. É um Robson 44. Hotel Romeu Golf, confirme mantendo 500 pés. 500 pés, água clara, Hotel Romeu Golf. Gente. Coluna 233 para ingresso no circuito, chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 233, chame final, pistão 0. Então, meu Deus, apenas para informação, há um Boeing 738 para ingresso no circuito de tráfego agora na escuta da torre, posição de 12 horas. O mesmo está passando 3.500 pés em descida a 1.500 agora. Então, meu Deus, ficou com o controle. A senhora está fazendo o tipo de voz, está na escuta agora. a um tráfego, posição de 1 hora agora, a 2 milhas, é um Boeing 738, passando 3.000 pés em velocidade 1.500, para ingresso no circuito de tráfego com a torre. Apenas para informação, o hotel é uma vez. Ok, tá certo mesmo, não vai interferir com esse som do tráfego de graça. A Viva 775 está em contato radar, agora 6 milhas para a posição coral, 2 para a posição estático, desça para o nível de voo 060 quando estiver o ponto de água detido, reporte lembrando o nível de voo 170. Tem condições de livrar da presente um nível de voo 170 e em descida manter high speed até pouco depois da posição de captura de congelamento? Tem condição de descer até 240 até... Sim, está autorizado, está presente desça para o nível de voo, correção, desça para 3.000 pés em restrições, altímetro 0.09 e 0.75. E a base para a voadora. 958, para 2.000 pés, altímetro na 0.09. Tem restrições para 2.000, na 0.09, é 1.4958. Azul 4201, posição 809, para os puxos, né? Azul 4201, posição 9, aguarde um minuto. Aguarda para o pushback, 4201. Segundo 233, escuta. 233, consigo. Sim, posição. Não, mas eu tava feliz. Sim. É, confirmado ou autorizado por, não é? Afirmo. Obrigado. 201, o portão não é autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamada para o táxi 401. Bom dia, sem identificação, chegada da média não autorizada, reduza para 2509, desça para o nível de voo 070 e chegada, altímetro 0.09. Índia, vamos buscar a chamada, altímetro 0.09. Índia, ponto 039, 209. Oceana 6225, autorizada NIM 1090. NIM 1090, Oceana 6225. Bom, 9233, são aos... 29, libere direito, taxi via Alfa, reporte antes da direita. Reporte, confirme, já está de retorno para o mar? Não, inicialmente essa é a asa, fez um sobrevoo de um minuto após o animar. Reporte o término do sobrevoo até o meu golfe. Depois da asa. Azul 495 está autorizado a sinal do procedimento de aliança que se liga pistola 0, reporte estabilizado. Sim, autorizado, ele é a pistola 1-0, vai reportar estabilizado 4958. Azul 4201, está com ONU 26 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, Alterna Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. Azul 4201, autorizado táxi via Patiuno Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 10. Patiuno Índia, chama pronto, ponto de espera da 10, Azul 4201, na sua frequência. Bom, 233, após a passagem do Embraer 190, está aqui até o ponto de espera, ingresso do Juliette até o gate 90. O Xané 6225, decolando 31, chama o controle 120, decolando 8, 9, 0, 8, pode ir, né, Maria? Uma chamada, passareiro. Chamada, bom dia, Xané 6225. Xané 6225, bom dia, contato radar, separe nível de voo 380 e o Centro da Bruna. 380, via Amor 1, Xané 6225. Armado. Fala, mano, bom dia. Federal 9972 é autorizado descida para o nível de voo 050, altímetro 909. Tá bom. Boa. Vou correr. Eita. Xané 6225, vem direto a Alefa. Direto, Alefa, o Xané 2775 autorizado descida para 2010, então tu mantém o engraçado. Aguarde para a voadora. Agora dura, 2775. E a posição 4201. Estabilizado e localizador, azul 4958. Azul 4958 completa final, chama torre, frequência 18, decimal 95. 295, azul 4958, bom dia. Bom dia. Patrulha de Salvador, passaredo 2229, grau de descida. Passaredo 2229, desce para o nível de 150, altímetro 909. Essa é 50, com 1019, passaredo. Federal 9972, confirma a razão de descida. Ah, mantinha de dois, não pega. Gente. Passarinho 2229, na descida, mantenha a velocidade indicada máxima de 2209 e desça com razão máxima de 2000 pés. com razão de 2000, mantendo 2109, e a senhora nos autorizou 150 por 5 mil pés? 150. Ok, deve ser 150 com razão de 2000. Agora, razão máxima de 2000 pés, passando por 2229, e agora está reautorizada a descida para o nível de voo 060. Informo tráfego, posição de 1 para 12 horas, 8 milhas rumo Nordeste, é um banco 734, passando agora o nível de voo na 30 e descida 060. Ok, o passageiro então está ciente dessa 6000 pés de 2019 com razão máxima de 2000 pés. Avião 2775, autorizado sinal do procedimento ILS X-Ray 0, reporta estabilidade. Autorizado procedimento X-Ray, vai reportar estabilizado 2775. Salvador, bom dia, Xenomia 2191. Xenomia 2191, contato radar, se prepara o nível de voo 360, vem tirar a tuleira. Tirar a tuleira 360, 6219. Geral 9972 de Sanvia para 3.000 pés, que é legal no 019. Para 3.000, região 9. Passarelo 3229 é autorizado descida para o nível de voo 050. 050, passarelo. Chama a torre, frequência 18.95, vou ter o meu voo. Chama a minha 225, chame Centro Recife, frequência 18.8. Sim, 8, chame a minha 225, bom dia. Bom dia. Hoje eu vou ter isso na fila. Altímetro maior do meu 1099, forma o tráfego aproximado do sinal 90, afastado agora 7 mil. Eu vou fazer uma discussão hoje com os 3 nomes de zero direito, vai se ver alfa aqui no 43 quando lá tem o sinalizador. Centro direito, alfa aqui no 43, na sua escuta azul 4958. Vivo decolado, pista 10-420. Depois de vocês, autorizado o sinal ILS X-Ray, reparto estabilizado. Para 2, Deus está mais estabilizado. 7-4, chama o salão 2-1-9. Obrigado. de frequência, bom dia. Washington 0, vento no 3 graus, 0, 7, 9. Ele depois será o 9, 9, 7, 2. 150, leva direito, chama em 121 nesse momento. Direito, 219, 229, obrigado. Romeu Alfa, Juliette Romeu, serviço radar encerrado, linha 35 nordeste de Salvador. Chame o controle Aracaju, frequência 120, décima 3. Luna 963, chame centro Recife, Luna 28, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2235, 1238, boa. Lima, para manter contato com a mamãe. autorizada a Lima, Tano Zero, tá 3557. 427, a Lima tem a 10, tá 3557. 3597. Atrapalha, atrapalha, espelho estabelece do bairro de pouso 9-0, tem decolagem centralizada, pistão 7, e entra no 4 graus, 0-7 nós. Após 2000, ele está entendendo ao 360, tá? 3, 5, 7. oeste, no 7, vento no 30 graus, 07 anos. Centro 080 no perfil da Momo, alguma possibilidade de curvarmos à direita na proa de Feira de Santana? Autorizado, é a curva no mais. Centro então, direita na proa de Feira de Santana. 3517, sendo centro Recife, 128 decimal 8, ao término 126 decimal 0. 3587. Serra Bravo, Serra, bom dia, mantém regra de voo visual, e a gente chama zero na nave, via corredor e suporte para descida. Passando no motel, hotel, serviço radar encerrado, 5 minutos do oeste do Salvador, como controle de alta potencial no 20 do sinal 1. Bom dia. Eu corro meu mic e eu tenho que